a ideia se encontra ativa. E é para os mano que o mano aqui avisa. Nossa rotina anda desandada, irmão. É bom se ligar que assim não tá bom. A violência, a rotina do nosso dia a dia, ela destrói os irmãos. E a periferia é sangue no olho que mata. É mãe que chora gritando em desespero, meu Deus. E agora observa o que ocorre. Passa um pano, lamento que se passa. Com vários mano, a arma deixa o mano muito louco, apetitoso. Com instinto selvagem, instinto periculoso. Como a cascavel, cheia de veneno. Assim os mano se mata, vê só, vai vendo. Deixa disso sangue bom, deixa isso pra lá. É melhor ficar na paz, é melhor não se matar. É bom os mano, se liga. É bom os mano, para de se matar. O bicho pega, o bicho pega, o bicho pega o couro, come é a rotina das quebradas. A vida vale pouco, ou quase nada. Noia devedor, os mano senta o aço. Vacilou, vixi, um abraço. Muita treta errada, de lá e de cá. Um motivo qualquer faz os mano se matar. Com umas na cabeça, tem gente que atravessa. Muito louco, vacila, dá brecha. E ladrão é bom a gente dar um tempo com essas treta. Vê só aquele lá que se sentia o capeta. O rei do mundo vacilou, levou uma pá de aço. Sem chance, sem dó, o pilantra foi pro saco. Por isso, meu amigo, se liga no que digo. Tirar os mano da quebrada, tá fudido, esconde o aço. Deixa isso de lado, fica como eu na paz, sossegado. É bom os mano, se ligar. É bom os mano, para de se matar. É bom os mano, se ligar. É bom os mano, para de se matar. Resumo o que acontece. A miliano, vários mano, camarada. Se matando, sapeco doitão. A rajada da PT, troca de tiro nas quebradas é bem pior. Pode crer, essas fitas que eles mostram na TV do que se passa, a violência que eles mostram ali é quase nada. O povo da periferia tá abandonado, sofrido no veneno. Sempre criticado, a miséria leva o mano pra correria. Deixa o mano violento na corrida do dia a dia. Pega logo um riquinho revoltado, dá na cara. Se coçou o bicho, pega, desce o aço, mete bala. Atual situação do país, deixa os mano no veneno, no tormento. Tudo violento, aí sangue bom, deixa o aço de lado. Vai na moral pra não virar finado. É bom os mano, se ligar. Para de se matar. É bom os mano, se ligar. É bom os mano, para de se matar. É bom os mano, se ligar. É bom os mano, para de se matar. Te matar.